uma noite que chega e a vontade não sai. Chama as irmãs, sou pronta pra arrasar. Me acaba de dançar, me derreter de suar. Nem a chuva pode me atrapalhar. Liga, tica, liga, cacau. E a Paula também, ha, que é pra chegar na moral. E a minha, hein, poxa, mó saudade. Ela completa o bonde, quero ela aqui sem maldade. Belíssimas do rolê, o dom. Chegar e causar aquele flechon. É, sabe como é. Sorriso ilumina e sobra samba no pé. Damos voz ao rap, corpo pro dance hall. Sem mole pra cara que se acha tal. Tô aqui, tô na boa, quebra tudo DJ. Ainda não cansei, tô na pista pro final. Apaga as luzes, aumenta o som. Apaga as luzes, aumenta o som. Só os top, mandando ver nos picapes. A vista que arde faz o chão tremer. Te convida a ser, mas o que possa crer. Olhando pelos cantos vejo bocas gemer. De repente, é ele que passa. Só tenho ele no olhar, um brilho diferente. Por mais que eu tente, eu fecho os olhos, mas não posso disfarçar. Olho pra ele, ele olha pra mim. Jogo meu cabelo, faço aquele chamin. Ele chega perto, quer me pegar de jeito. Acha que tô de bobeira, mas dou aquele gelo. Ninguém me pega assim, põe assim no seu lugar. Pra poder amar, tem que aprender a respeitar. Te dou outra chance, eu vou voltar a dançar. Cê tem até o fim da noite pra tentar me conquistar.